os macacos dominavam o mundo, com Joana Lourenço e Rita Bernardo. Olá, boa noite, bem-vindos ao Quando os Macacos Dominavam o Mundo. Ela é a Joana Lourenço, que hoje está gaga. Hoje estou completamente gaga. E eu sou a Rita Bernardo. És a Rita Bernardo. Que admiração. Vamos ver. Acho que as pessoas não sabem. Temos que mudar a nossa entrada. Isto é demasiado monótono. Bem, hoje é sábado à noite. É sábado à noite. É verdade. Eu não sei se vocês foram sair ou estão-nos a ouvir. Eu espero que... Primeiro... Ouçam-nos e depois vão sair, exatamente. e o nosso tema desta semana chama-se Made in UK. Feito no Reino Unido. É verdade. Em português. Mas eu gostei, foi, por acaso foi a Rita que surgiu com esse nome e foi muito bom, muito bem, Rita. Não é assim tão bem, foi um tema... Não, achas que não? Acho que é um tema muito ingrato, é um tema Porque horrível. É demasiado bom, não é? É demasiado bom, exatamente. É assim, eu falo por mim. Não sei se tu é a mesma coisa, mas eu, as minhas bandas preferidas, tipo, pá, aí 80% são bandas do Reino Unido, daí que... Eu acho que não, mas acho que há tão... E nós começámos a ver, eu comecei a ver as listas que nós tínhamos e as bandas, e era tão difícil escolher só algumas músicas. Só algumas, é verdade. Porque, eu estava de mãos atadas. Não, eu comecei a ver, bem, há mesmo muito boa música no Reino Unido e há muita coisa que eu ouço. Não sei se eu ouço mais, estás a ver, do Reino Unido. Ou dos Estados Unidos. mas não sei, não sei. Mas pronto, olha, vamos já começar com a tua escolha. Deixa-me só dizer o que vocês ouviram no início, caso vocês... Quer dizer, se não conhecem, são os verdadeiros zeros à esquerda no que toca à cultura musical. Mas o que ouviram quando iniciou o programa foi os Queen, é verdade? É verdade. Qual é que foi a música, Joana? Foi The Show Must Go On. É? Está bem. Let's go on, então. O teu pai gostou? O meu pai gostou. Meu pai adora Queen. E passou o legado para a filha. Passou o legado para a filha. Sim, exatamente. Gostas muito de Queen? Totalmente. Gosto muito de Queen. Não é o que eu mais ouço, mas gosto muito de Queen. E reconheço a importância deles na escola da música. Oh, meu Deus. Na tua escola da música, portanto. Na história da música, quis eu dizer. Pronto, porque o Freddie Mercury é aquele vocalista que a gente sabe, tem aquela voz, tinha aquela voz magnífica, pronto. E já é a segunda vez que a gente fala disto, já é a segunda vez que passamos com ele, portanto. Mas nunca são vezes. Nunca mais, nunca são vezes. Ai, meu Deus, isto hoje estamos as duas avariadas do sistema. Não sei, quem é que vai salvar este programa, talvez o nosso convidado da segunda parte. Exatamente. Quer dizer, não há segunda parte. Pois não, isto é tudo seguido. Estás a ver? Nós somos completamente avariadas do sistema. Isto é o Late Night Show com a Rita Bernardo e João Laroni. Que lindo. Sabes que há um amigo meu diz que a nossa entrada aparece Joana Mourenço e não Joana Lourenço. A sério? Ele está sempre a gozar comigo por causa disso. Eu nunca reparei. Não, aquilo diz Joana Lourenço, mas não sei se... Parece. Se parece, estás a ver? E então, ai, olha... Ai, que máximo. Mas pronto. Então, pronto, olha, vamos começar por dizer às pessoas que, tal como nós dissemos... Nós chamamos Joana Lourenço. Sim, ela chama-se Joana Lourenço. Vamos começar por dizer às pessoas que este é um tema bastante ingrato, daí que muitas bandas tiveram que ficar de fora e, pronto, infelizmente... São bandas que são importantes e que são, agora na atualidade, pronto, são um êxito, vá, e que são do Reino Unido, sim, mas não conseguimos meter tudo. Agradecemos as sugestões. Sim, agradecemos Mas obviamente não podíamos pôr tudo o que vocês... que vocês escolheram, mas tentámos equilibrar mais ou menos as coisas. Sim, um bocadinho passado, um bocadinho presente. Exatamente. Futuro não. Uhum. Mas pronto, e eu tive pena de deixar de fora bandas. Pronto, nós tentávamos ir um bocado pela lógica de passar o que ainda não passámos. E, sim, também. Embora, há algumas repetições. Sim, embora tenhamos algumas repetições, e foi apenas porque vocês pediram. Uhum. Vocês queriam mais, não é? Uhum. Mas tentámos seguir-nos um bocado àquilo de vá, diferenciar, pôr coisas diferentes, coisas que ainda não tivéssemos passado. Daí que tivemos deixado fora coisinhas como Muse, Radiohead. Uhum. E mais o quê? O que é que a gente deixou mais de fora? Pink Floyd? Deixámos. Pera. Pera. Estava-me a lembrar, acho que foi o teu pai que mandou. Genesis? Sim. E era o Coldplay. Coldplay ainda não passámos, mas não deu para tudo. Talvez numa próxima altura. Eu também, sinceramente, não sou super fã de Coldplay, por isso também não me lembrei músicas. Logo. Mas pronto, Show Must Go On, como disse o Freddie Mercury muito bem. E muito portanto, bem. Vamos apresentar o que temos agora aqui para vocês. O nosso livro de reclamações está sempre à vossa disposição. Mas quem sabe a gente... Mas nós só temos coisas boas hoje. Mas é assim, este é um Made in UK. Quem sabe a gente para a semana faz um feito no Reino Unido. Pronto. Bravo. Bravo, espetacular. Mas pronto, primeira música. Pensei Bora. Que era ótima para começar o programa em grande, que é uma banda tipo espetacular. Não, espetacular não, mas dão bons concertos. Tenho a dizer que sim. Esta música é do segundo álbum da banda, da Dita Cuja, que já vou dizer o nome. E o álbum chama-se Yours Truly, Angry Mob. É de 2007. E sai uma música, deste álbum sai uma música que toda a gente conhece, que é a Ruby. Uhum. Já devem saber qual é que é a música. A banda? Qual é que é a música? Não, qual é que é a banda, exatamente. Obrigada, Joana. E eu não consigo escolher uma música só desta música. Desta. Ai, meu música Deus. Pronto, teve alguma dificuldade em escolher as músicas desta banda? Exato. Porque gostas muito? Gosto muito de todas. E elas são todas assim um bocado muito dentro do mesmo género. É isto que caracteriza esta banda. Não é a banda... Acho que não é uma banda que posso dizer que é a banda preferida, mas é uma banda que gostas de ouvir. Pronto. Já estou aqui a descredibilizar tudo. Mas já os vi ao vivo duas vezes. Boa. São extremamente enérgicos. Vi-os pela primeira vez no Rock in Rio 2008, no dia 6 de julho. Não foi 2006? Não, 2008. Foi com Muse. Com... Ah. Já estou a tirar o cachecol, que eu esqueci-me. Uhum. Isto dá um calor dos diabos. Muse, não, vi com Muse, vi com Offspring, vi com Linkin Park, pronto, foi aquele dia. Sim. Aquele dia bom. E depois vi-os no Coliseu, dia 1 de fevereiro, se não me engano, 2009, no Coliseu dos Recreios em Lisboa. E para quem está mais distraído e não sabe o que é que estás a falar? Sim, porque eu estou aqui muito embalada e já digo tudo. Pronto, tenho a dizer, pronto, eles dão um grande show, sem dúvida. Uhum. E o nome da banda... que se chama Kaiser Chiefs. Ué! Eu disse o nome da banda. Pronto, a banda que se chama Kaiser Chiefs retirou o seu nome de uma equipa de futebol da África do Sul. É, não sabia. Sim, porque eles os quatro, acho que são quatro, espero não estar a cometer uma grande gafe, acho que são quatro, eles os quatro são fãs do Leeds, que é de onde eles vêm, a cidade, o clube Leeds, e deram... Ou melhor, vê se eu consigo explicar isto bem. Eles, quando eles formaram, o capitão do Leeds, que era atual capitão do Leeds na altura que eles formaram, o primeiro clube onde ele tinha jogado era o Skyzer. E eles adaptaram o nome por causa disso. É um bocado complicado, mas pronto, acho que consegui explicar. E a música que vamos ouvir, finalmente, chama-se The Angry Mob. Então, deixa-me só, já agora, tu vais vê-los agora no Alive. Dia 9. Ai meu Deus, como é que eu me esqueci de falar agora, isso? Como? Dia 9 de julho, eu gosto muito desse dia, por acaso. Dia 9 de julho, exatamente. Os Kaiser Chiefs vão ao Alive, juntamente com os White Lies. No palco principal. White Lies. Temos TV on the Radio também. Sim, temos Orelha Negra. Orelha Negra, Linha Martini. A-Track. Sim. Pronto, coisas boas, eu gosto mais desse palco, por acaso. Eu fico nesse palco depois quando for os Kaiser Chiefs. Vais lá um saltinho. Vou lá dar um saltinho. É que eu lembro perfeitamente no Rock in Rio. Estava eu sozinha completamente. Porque ninguém que estava à minha volta os conhecia. Então estava eu tipo aos gritos e bem feliz da vida. E depois senti-me ali sozinha, desamparada. Mas pronto, foi espetacular. Eles vêm cá no Alive, dia 9. Não se esqueçam, vão vê-los. E são os Kaiser Chiefs e a música chama-se The Angry Mob. foi The Clash com I Fought The Law. Esta música é uma, tem a versão original, é dos The Crickets, não sei se sabia, por acaso, Grilo. Pensava, por acaso pensava que era mesmo dos The Clash. Também eu. E foi lançada no London Calling, mas na versão dos Estados Unidos, porque na versão original esta música não estava... Quando foi lançado no Reino Unido, no Reino Unido. Estás com dificuldades em Reino Unido. Sim, sim. Sim, o que é que se faz? Diz UK. UK. Quando foi lançado... Sim, dar um ar de hipster e de snobby. Essas coisas todas. Mas sim, pronto, estava só a fazer esse reparo, porque não veio na versão original que foi lançada in UK. In UK. Mas só foi lançada quando exportaram o álbum para os Estados Unidos. Foi, nós fizemos assim... não sei se tu reparaste, foi extremamente adorável. Acho que a única... E The Clash tinha que estar agora no início, porque The Clash é uma banda... Sim, e foi a pedido do excelentíssimo senhor João Bernardo. Sim. Sabes quem é o João Bernardo? Eu não sei. Não, foi a pedido do meu pai. Do pai Bernardo. Espectador não, ouvinte assíduo do... É? Do não sei. Mas fica bem. Mas ele gosta de ir lá meter gostos no Facebook, portanto. Ah, então. Nem que seja, então nem que seja pelos gostos, vale o esforço e vai o cumprimento. Não, mesmo que ele não ouça todos. Enfim. Estava a dizer, o London... Paraste? Ah, não parei. Só que a lupa estava muito grande. Estava a fazer impressão. Está bem, ok, desculpa. Isto são pormenores técnicos que as pessoas lá de casa estão a adorar. Não, podes continuar. Tenho a dizer, gosto muito desse álbum do London Calling. Sim, gosto muito da que se chama mesmo London Calling, né? The Sim. Lost in the Supermarket, Guys from Brixton. Tem um monte de músicas giras esse álbum. Sim. 1979. Oh yeah. Por acaso sei a data de cor. É 79, olha, por acaso eu notei aqui e esqueci-me de dizer. Impressionante. Mas ainda bem que... E a versão original, acho que também é de 79, é engraçado. Ah, isso não sei, isso já não sei. Mas pronto, houve várias covers desta música, entretanto. Eles lutam contra a lei. Eles lutam contra a lei. É sempre boa esta música. Uhum. É sempre atual. E a seguir é o quê? Bem, a seguir temos Chemical Brothers. Ah! Tinha que ser. A música chama-se Swan. Ou Swoon. Swoon. É Swoon. Swoon é sim. É exato, cisne. É cisne. Ai, e este é Swoon. Agora eu ia dizer Singer, meu Deus. Esquece. Bem, esta música faz parte do último álbum, que chama-se Further, e foi lançado no ano passado. Este domingo, exatamente, este domingo passado foi dia 20. Pois foi, domingo. Foi dia 20. Segunda-feira começou a primavera. Ou é? Foi disponibilizada a banda sonora de um filme que só vai estrear em junho cá, que se chama Hannah, pronto. Hannah. Acho que assim está mais correto. Gosto tanto quando eles encheu os agachos. E pronto, a banda sonora é de Chemical Brothers. E eles vêm cá, no dia 8 de julho, ao Alive. Por isso nós hoje estamos com muitas bandas do Alive. Exatamente, exato. Vêm cá. E ainda bem, não é? É assim... As pessoas vão ter que, pronto, ir ali para a esquina vender qualquer coisinha para conseguir ir aos festivais de verão este ano, não é? Sim. E espero bem que o meu pai não assista o programa. Mas realmente é assim, porque as coisas são caras. Não há condições, os bilhetes estão caríssimos e eles só juntam muitas bandas boas ao mesmo tempo a vir cá. Eu estou Super Boca Live. Exato, yeah. E em dias diferentes mesmo dentro do próprio festival. Eu não estou com sorte este ano, porque não há tipo assim um dia, estás a ver, em que juntaram as bandas todas que eu queria ver. Exatamente. Está tudo muito... É terrível. É terrível. Já não se faz festivais como o Rock in Rio 2008. Que esse aí eu fui só um dia. Não, mas pronto. Pá, irrita-me. Então, olha, irrita-te com esta música. Meto o raio dos bilhetes mais baratos, pá. Mas pronto, sim. Irrita-te com esta música. É agressiva. Não é. Mas Chemical Brothers é sempre aquela música... Não sei, é aquele... Tom, não é? Yeah. É aquela mistura. Swoon, Chemical Brothers. Let's go. Foi Massive Attack com Faiz, esta música é também do último álbum, Heligoland, que foi lançado em 2010 e é o quinto álbum de originais. Uma curiosidade, Buriel, não sei se vocês conhecem, que é um músico de dubstep, música eletrónica, está a pensar fazer aqui um remix deste álbum todo. Eu acho que vai ficar muito fixe se ele fizer. Vamos ouvir. Mas acho que ainda está um bocado em segredo, porque eu estive a tentar pesquisar isso e acho que ele não quer adiantar mais nada. Adiantou na Wikipédia, não? Não, eu estava também ali no Wikipédia e eles, os Massive Attack, diziam que ele estava muito em segredo, que ele é um bocado paranoico com essas coisas. Yeah. não queria dizer nada. Pessoas paranoicas vão lá longe. Mas pronto, olha, Massive Attack é brutal. Eu estava para pôr Angel ou alguma máxima mais conhecida, mas achei que podíamos, não sei, que a nossa função show também... Show some yourself. Yeah, a nossa função não também é eu. Mostrar as coisas novas. Que eu tinha... Não, também tinha coisas novas. Tinha coisas mais recentes dos Kaiser Chiefs e... Não, olha, eu não tenho nada que seja assim propriamente recente. Nada. Ah, não faz mal, é uma vergonha. Nós temos muita cultura musical aqui para vocês. Exatamente. E o que é que nós temos agora a seguir? O que é que nós temos a seguir? Que é diferente, é muito diferente. É muito diferente. Passamos de um polo para o outro. É uma das bandas que eu adoro, que é uma banda histórica do Reino Unido. Tu e o meu irmão, por acaso. Sim. Sim. Não sei, mas pronto. Irmão da Joana, tens bom gosto. Nós já passámos Blur. Ainda não tínhamos passado esta banda, mas passámos Blur. E eles eram os grandes rivais, tal como eu disse. Infelizmente, os Blur parece que continuam. E os Oasis, pronto, pode ser os Oasis, já acabaram, infelizmente. Devido ao mau feitio do Liam. Pronto, enfim. Ele e o Noel andam sempre em discussões e tal. E desta vez foi de vez. E acho que já acabaram em 2009. Foi em 2009? Já? Olha, por acaso não sei. Eu acho que já foi em 2009. Mas pronto. Esta música é uma das minhas preferidas. Ainda volta. Achas que não? O Liam já está com uma banda nova. Ah, então. Portanto, não, acho que ficam só na história, pronto. Uhum. E ficam na história como muitas outras bandas, como os Beatles e coisas do género. E, sim, pronto. Também não é esse nível. Também não deixaremos. Não, eu estava só a puxar a brasa à sardinha para dizer que, pronto, caso já estejam a pensar que nós cometemos um grande crime e ainda não passámos Beatles... temos a dizer que o nosso convidado traz Beatles. Sim, descansem. E também estamos no início, por isso. Sim, mas pronto, supostamente deveria ser aquela coisa de abertura. De abertura. UK, Beatles, blá, sim, blá. Mas nós por acaso damos sempre prioridade às escolhas dos nossos convidados. Exato, nós deixamos-los escolher e depois deles escolherem, nós logo escolhemos. Daí que pronto, ele tem uma playlist muito boa. Ah, muito boa, sim. Aviso já. E já sabem que é um ele. E mais, não vamos inventar. Sim. Tadadadã. Mas pronto. E. Apesar de terem ficado muitas bandas de fora, muita pena minha, eu estou destroçada por causa de... Pronto. Estou muito destroçada. Mas, Oasis, vamos aos Oasis. Sim. Esta música, não sei de que álbum é que é, não sei se é do What's the Story, Morning Glory, não sei. Não sei se é desse álbum, que é o álbum da Wonderwall, por acaso não faço ideia. Porque eu tenho as faixas deles todas misturadas, tenho que orientar aquilo. Tens que ir organizar tenho a tua biblioteca. Tenho que orientar aquilo e meter os anos e os álbuns e essas coisas todas. Esta música, estava eu a dizer, é um conselho que eu lhes dou, caso eles ainda ponderem em voltar, é um conselho que eu lhes dou. É uma das minhas músicas preferidas deles e pá, Liam, Noel, Don't Look Back in Anger. Fade away. os macacos dominavam o mundo. Not alone. Podíamos ter passado a música mais recente deles, que já anda aí a bombar na rádio, mas não. Mas não. Mas não. Nós resolvemos passar a música Who the Fuck Are Arctic Monkeys? E não sei se posso ser fuck na rádio, temos pena. Claro que podes. Eles são os Arctic Monkeys, como é óbvio, está escrito no nome da música. Esta foi, acho que foi a primeira música que eles editaram, de todas, se bem me lembro. Yeah. Gosto tanto desta música. E acho que, é assim, eu não passei a nova também por uma questão de gosto, porque eu tenho a dizer que pronto. A música come-se, vá. Mas aquilo não é Arctic Monkeys, não é a essência de Arctic Monkeys. Tipo aqueles putos que andam aí só a fazer barulho. Não, aquilo já é uma coisa que está-se a tentar aproximar de alguma coisa que não é. Que não é a essência. Para não dizer que está-se a tentar aproximar dos Queens of the Stone Age. Pronto, já disse. Ah, pronto, está dito. Porque eles queriam que o Josh, dos Queens of the Stone Age, tivesse produzido o álbum deles, o novo. Pelo visto ele não quis. E pronto, foi a vingança. Mas, se caso já tenham ouvido a música, ela chama-se Brick by Brick. Já ouviste? Não, não ouvi. Tens que ouvir então. Não é, sou... é muito, muito recente, não? É, é. É. O álbum ainda não saiu, pois, só saiu essa música. Pois. Mas já saiu o nome das músicas. O nome das músicas, pelo menos, é ela, Arctic Monkeys. Agora, não sei se o resto das músicas o serão. Esta, para ser sincera, desiludi-me um bocadinho. Mas, se calhar, como é a primeira, normalmente é sempre aqueles singles mais... Não sei, é assim, mais comerciais. Eu, o Humbug, pá, ainda deixei passar, pronto. Uhum. Era diferente, mas era bom. Yeah. Agora este, estou com as minhas sérias dúvidas. Estou com o pé um bocado atrás. Yeah, só ouvindo agora, não é? Só ouvindo, exato. Mas pronto, esta foi a primeira. Traz de volta os Arctic Monkeys, como eles são e como a gente os conhece e como a gente gosta deles. Uhum. Olha, por acaso a minha música preferida, acho que não tenho bem certeza, corrijo-me se eu estou enganada, chama-se 505. É 505, yeah. Adoro essa música. Foi a que ele escreveu para o mais namorado dele. Ah, foi? Uhum. Essa, eu adoro essa música, sim, sim. É aquela, mas isso também não é. Não é, não é, não é. Mas, é tipo, mais paradinha, não é? É mais paradinha, mas não sei, eu acho que é aquela mais diferente deles e mais fora, tá tens a ver? Tens que ouvir a Only Ones Who Know. Ai! Only Ones Who Know. Exatamente. Eu não consigo dizer isto, mas é isso. Mas tens é que ouvir isso, essa. Tá também é do género da 505, também é espetacularmente bonita. E deixa-me só, dizer, desculpa, ainda não acabei. Eu falo, mas não digo nada de jeito. Esta banda foi pedida pela Sara Isabel, que está, não sei se nos está a ouvir, mas se estiver, está-nos a ouvir. Tem que estar, porque nós pusemos Arctic Monkeys para ela. Exatamente, eu vou-lhe dizer para ela ouvir, vai ouvir. Sara Isabel Circa de Beja. E pronto. Podes seguir. Já mandei cumprimentos para Beja. Não, por acaso ia-te perguntar o que nós temos a seguir, porque esta escolha também é tua. Ah, também é minha. É. Qual é? PJ Harvey. Ah, PJ Harvey, pois é. Estavas a esquecer. Ai, isto é tão lindo. Eu já estou completamente desorientada assim. A seguir, então. A seguir, temos PJ Harvey com a música Good Fortune. Esta senhora, pronto, tem quase idade para ser minha mãe. Tem quase idade da minha mãe. Muito bom. Muito bom. Eu não sei o que eu ia dizer, eu digo muito bom. Ela tem uma carreira muito sólida. Vá. Mais ou menos sólida. Desde 1992 até agora, em 2011, que ela lançou um álbum novo, cujo nome não sei. Mas pronto, voltando à Good Fortune, é do álbum Stories from the City, Stories from the Sea, que lhe valeu um Mercury Prize e várias nomeações para milhões de prémios que não sei. Mas são muitos, com certeza. Sim. É inspirado na cidade de Nova Iorque. Sim. Estou a dar uma novidade ótima. Nem fizeste o guião comigo lá em baixo de nada, mas pronto. É inspirado em Nova Iorque, de facto, é. E acho que vou adivinhar a data. Acho que vou adivinhar o ano. Diz, qual é o ano do álbum? Eu acho que é 2000. É 2000, espetáculo. Tanto o ano como a música saíram em 2000 e são espetaculares. E neste álbum, coisa que tu não sabes. Nossa, foi na altura que tu te afastaste. Eu fui à Socapa. Neste álbum, Stories from the City, Stories from the Sea. Gosto do nome. Sim, também gosto do nome. Tem um dueto com o Tom York, dos Radiohead. Portanto, é uma maneira da gente homenagear os Radiohead é falando neles. Sim, já, mas como nós já passámos. Já, né? Já os passámos, é verdade, ainda não tínhamos passado. Pronto. Tirando Arctic Monkeys, ainda não tínhamos passado nada do que passámos até agora. Portanto, estamos a inovar, pessoal, tudo para vocês. Muito obrigada. Como eu estava a dizer, tem um dueto com o Tom York que chama-se This Mess We're In e ele também toca piano durante o álbum. Ele só canta com ela nesta, mas toca piano em várias músicas do álbum. E ela, a própria PJ Harvey, toca milhões de instrumentos. Ela canta, ela toca guitarra, toca piano, toca baixo, toca harpa, saxofone também. Estou aqui a ler, é verdade. Uhum. E pronto, não tenho muito mais para falar sobre isso. Tenho a dizer que gosto muito desta música. Acho que é engraçadinha. Engraçadinha? É engraçadinha. Não seja modesta. É uma boa música. É uma boa música. É. PJ Harvey é bom. E deixamos com Good Fortune. Bem, foi Florence and the Machine com Cosmic Love. Esta música é de 2009, é do último álbum Lungs. Eu acho que ela já está... Último e primeiro. Não, não, mas ela já tinha um EP, exato. Ah, sim. Mas é de... Isto está um bocado baixo. Mas foi o primeiro e último, exatamente, álbum, mas já tinha um EP. Uhum. E acho que ela já está agora a fazer... Está a fazer um novo, também sim, ouvi falar nisso. Eu só disse, pronto, que ela teve cá o ano passado numa live, eu por acaso não fui ver, porque eu não fui esse dia. Ou melhor, eu tentei ir vê-la. É que, foi Florence and the Machine e Excess. Eu queria tanto ver os dois. Eu também. E pronto, já agora falo de Excess também, porque também são made in UK. Vá, também estava a pôr Excess, mas exatamente. Já tínhamos posto. Também eu, mas como já tínhamos posto, exatamente. Tal e qual é uma coisa. Exatamente. Pronto, e foram os dois concertos seguidos. E eu lembro-me que fui para ver Florence, saí do palco principal para ir ver Florence e cheguei lá. Aquilo estava cheio, a abarrotar pelas costuras, e eu tinha umas amigas lá no meio, queria ir ter com elas, estava a tentar passar. Não conseguiste. Entornaram-me duas cervejas em cima. Ai. Duas! Como se não bastasse uma? Duas! A sério. Mas fiquei encharcada de cima a baixo. E a primeira, pronto, eu ainda suportei. Mas sabes que eu acho que aquele palco era demasiado pequeno para os nomes que tinha. Era, sem dúvida. Isso deve acontecer dia 9 também. É assim, eu acho que mais... sinceramente, eu gostei mais do cartaz do ano passado, do Alive. Claro, também eu. Mas é possível que este ano aconteça o mesmo. Mas eu acho que... Este ano eu acho que vai... O problema era maior o ano passado, sinceramente. Sim, claro. Aliás, que sim. Eu fui a Gossip e foi um... Pai, ainda bem que eu fui para lá, tipo... Cedo. Yeah. Nem foi muito cedo, mas fui para lá antes. Olha, porque foi horrível para sair, não estás a perceber. Aquilo era mesmo muita gente e foi um grande acontecimento. Eu estava lá já. Tu estavas lá, já falamos sobre isto mil vezes, é verdade. Não, mas eu estive lá desde o início, vi as bandas todas. Mas tu foste aos 3 dias do Alive ano passado? Não, não fui ao dia 10. Comprei o passo dos dois, não arranjei para dia 10. Mas fui ver, pronto, esse dia, estive lá desde o início do dia naquele palco e só quando foi Skankanansy é que fui para hoje, para ver Skankanansy e Deftones. Meu Deus, tive sorte. Mas não estás um bocadinho desolida este ano com a live? Eu estou um bocadinho. Eu estou desolida. É que desde o início o live foi sempre um dos melhores festivais. Referência mesmo. Yeah. E este ano acho que deixou um bocado para nível. Para mim a maior desilusão foi quando eles me confirmaram 30 Seconds to Mars. Yeah. Para mim foi a maior desilusão. É que eu estava... Tocada. É assim, os Coldplay passa. Yeah. Foo Fighters, estou ansiosa por ir ver. Eu por acaso não. 30 Seconds to Mars, a sério. A sério. Mas pronto, e é pena porque é no dia do dia de Chemical Brothers. Ah, eu queria ver isso. Só que depois era, e vou gastar o dinheiro só para ver Chemical Brothers. Exato, e é que o dia também não ajuda. O dia em que eles estão não ajuda. Yeah. Mas pronto, estava-te a dizer, sim, no concerto de Florence and the Machine, estava a tentar passar para lá para dentro, porque nesse dia, infelizmente, vim cá para o palco principal ver as bandas que tiveram a atuar primeiro, e só fui para lá para ver, aliás, vi... E é só lá ver Florence vi duas bandas naquele palco, vi Local Natives, que já passei aqui também, que são espetaculares, e vi Hurts também, que andou aí com o álbum novo, se ou seja, e pronto, e fui ver Florence and the Machine, toda cheia de boas intenções. Para tentar chegar ao pé das minhas amigas e entorno-me uma cerveja em cima e eu, pronto. Foi um acidente. Pronto, olha, segue jogo. Segunda cerveja. Epá, passei-me e arranquei dali para fora. não conseguia furar mais. Estava encharcada e tipo, pensei, bem, vou ver Alice in Chains. Como eu também queria ver, estás a ver, também ajudou. E depois vi tipo cá de fora. Por acaso, ainda no outro dia estava a falar com dois amigos meus, que é o... Já agora, se eles estiverem a ouvir ainda, espero bem que sim. Que é o Sousa e o Ornelas. Eles estavam sempre a falar em... Alice in Chains. Alice in Chains. E nós, tipo, o Afastaste não gosta muito, eu também não ligo muito. E tem piada, porque tu gostas bem disso, não é? Nós já passámos aqui, acho que não. Não. Isso é um bocado... Temos de fazer um especial grunge. Yeah. Isso é uma cena um bocado grunge, vá. Já é assim aquele rock mais sujo, mais bad boys dos anos 90 e tal. E pronto, é assim... Não é a mesma coisa como era antes, mas foi bom, foi um bom concerto, eu gostei bastante. Mas pronto, fiquei com pena de não poder ter visto Florence and the Machine. Aliás, eu pensava que eles iam tocar, entretanto... É que outra coisa má no Alive, muitos concertos bons ao mesmo tempo, não dá, não há condições. Fazem um palco maior, fazem os concertos a horas diferentes e é assim o pessoal curte muito mais. Sim, também é. Sim, mas pronto, eles também não adivinham o que é que nós queremos ver, né? Exatamente. Mas eu pensava que Florence and the Machine ia tocar com The Excess, o You Got the Love, mas já me disseram, entretanto, falei com pessoas que estiveram lá nesse dia e eles não se juntaram. Como eram os dois kits, sim, e há o remix. Sim. E foram. Mas não tocaram essa música, por acaso. Eu, Florence, ouvi as primeiras duas músicas, ou o que é que foi? Já tem a da voz, não é? Sim, grande a voz mesmo. Mas pronto, uhum. Quando estava a tentar entrar lá para dentro, ouvi as duas primeiras músicas e depois desisti e vim embora. Não ouvi mais de Florence, vi Alice in Chains. Quando acabou Alice in Chains, fui para os XS, estava lá sentada nos banquinhos e pronto, ouvi as três últimas músicas. Tive um monte de pena porque eu adoro XS. Yeah. Mais do que Florence and the Machine, adoro XS. Sim, eu também gosto mais, por acaso. Olha, foram eles que me ajudaram a tirar um 17 modelos da comunicação. A sério? Porque eu estive a estudar poesia por modelos e durante o dia todo, porque pronto, já nem dei conta, e tive o CD a rodar o dia todo. Eu estava com as músicas. Mas é uma boa, são boas músicas para tu estudares, para São caso. Boas músicas, e XS é espetacular. Yeah. Adoro aquilo. A Crystallize, apesar de ser. Adoro essa. Apesar de ser a mais ouvida deles, é a minha preferida, sem dúvida. Sim, eu adoro que essa sim. música. Desde a letra, à melodia. A primeira música que eu conheci foi mesmo o remix de You Got to Love. Foi a primeira música que ouvi deles. A primeira que eu conheci deles foi a VCR, que é a segunda do disco, se não me engano. Eu não sei se é a segunda do disco. É. Mas não sei qual é e também gosto dessa. Lembro que sim. O que eu te ia dizer mais? Agora já me esqueci. Não tenho nada para dizer. Já falei. Então, se calhar vamos à próxima, né? Florence, espetacular. Bem, agora isto não tem muito a ver. Eles chamam-se Foreign Beggars e já estou a puxar um bocado de hip hop porque acho que ainda não temos grande. É preciso. Não é preciso, é bater com a mão na mesa. Puxar o hip hop é preciso. É entusiasmo, entretanto. Bem, mas Foreign Beggars não é só hip hop também. Agora, nos últimos anos, eu acho que tem sido nos últimos anos que eles têm juntado mais dubstep. Isto, porque é que eu digo nos últimos anos? Porque esta música que eu fui buscar é do álbum de 2003. E eu conheci-os por acaso com Noisia, com uma música que eu sei de Noisia, que eu não sei se nós passámos aqui quando veio cá o Caixeiro, que é a talvez, música Contact, acho que uma coisa assim. Eu lembro que tu passaste uma deles, não me lembro qual. Não sei, olha, já não sei. Mas pronto, eu acho que é do melhor hip hop que o Reino Unido tem, por acaso. Isto é um bocado uma descoberta, apesar de eles já estarem no ativo há alguns anos, mas eu estou a adorar Foreign Beggars. Ouçam, sim, a série é muito fixe. Falando em descobertas e desconhecidos, sim. E underground e essas coisas. É assim. Não sei se nós falámos nisso tudo, mas sim. Não falámos, mas pronto. Só puxar a brasa à minha sardinha. Tenho muita pena não ter podido passar para o Occupine Tree, que é tipo banda inglesa por excelência, vá. Eu descobri-os em 2008, graças ao meu primo. Obrigado, Fábio. E desde também aí, já esteve cá. Sim. Sim, o Fábio e eles. não estiveram no estúdio, mas estiveram em Portugal duas vezes, se não me engano, e vi-os na primeira vez e pá, foi espetacular. Eu gosto tanto. A sério, gosto mesmo de. É que eles têm músicas. Mas pronto, vai haver mais alto. Tipo. Nós temos mais programas, Rita. Depois temos mais programas, mas eu tenho tanta pena e depois é que não passamos e é porque tentamos passar coisas de géneros diferentes, yeah. E coisas de género. Daí que não deu para meter tudo como queríamos. Yeah. E daí que, pronto, surge aqui um bocado a PJ Harvey. Mas e pronto, olha, assim, em vez de uns Dire Straits surge uma PJ Harvey. Ah, Harvey! Ai, meu Deus, Harvey. E em vez de uns Genesis surge uns Foreign. Dá-me o nome deles. Foreign Beggars. Foreign Beggars, é isso. Não, mas olha, eu por acaso. Estou só a explicar porque a gente. Nesta emissão não põe... é só deep hop, é só mesmo isto. Por sim, acaso. Não, mas estou a explicar porque é que não metemos assim outras tudo, coisas, tudo né? Nomes ilustres e tudo coisas assim e não pomos, pronto, coisas mais conhecidas e históricas. Não, porque. Assim. Lá está, acho que é mais giro nós irmos alternando entre coisas muito conhecidas, né, e coisas novas. Exatamente. Senão ninguém conhece coisas novas. Claro que sim. Pronto, e esta música chama-se Frosted Perspects. Eu espero que seja assim. Isto é muita coisa muito difícil para eu dizer. E pronto, é do álbum Asylum Speakers. E eu espero que gostem. On frosted perspex, ultraviolet lamp on 24-7, never knowing if it's day or night. Vision of a criminal in the form of a shaman knight. Living life fixed like programmed microbes, governed by lies who just hide behind their white robes. My mind knows better, but we choose to walk the tightrope. Eyes wide open, but we're shadowed by the blindfold. We see the truth for like those barristers and cheap suits. We see the weak and youth as opportunities to reap the loot. Read the newspaper, watch the telly like we're hypnotized. Let's consider a famine and some ghetto whizzing Clinton's wife. Prison life, when with innocent minds being victimized. Sodomized, little lies result in getting killed with knives. Filling spice, spill the blood of parents as their children cry. Strange people choose to lose and live, I'd rather win and die. I'll travel the world 10 times and all I've seen is pain. Come back home to find nothing but my peeps in vain. Feels different even though I know the streets the same. Seen faces changing, all they're trying to do is beat the game. I traveled the world 10 times and all I've seen is pain. Come back home to find nothing but my peeps in vain. Feels different even though I know the streets the same. Seen faces changing, all they're trying to do is beat the game. Just cause he's richer don't make him a better man. Feel twice as good at everything I have is second hand. Heavy headed brothers get beheaded as I tread the land. Deafening the masses, it's the savage from the beggar fam. Hate began to swell from the second that this quest began. Every man for himself is death if you don't understand. Blood and fish shakes like timid spirits hidden in the sand. Ice caps melting, phase one of God's bigger plan. Who's it gonna be, you or me? Fuck authority. Honestly, I don't give a rat, stop my prophecy. Every damn politician man needs a lobotomy. Heard you wanna take me down, go and take a shot at me. My verbal acid burns malice into broken flesh. Standing at the gates of your demise, you wish you'd spoken less. Depression's getting drastic, I've seen man and groping plastic breasts. Say the masochist, filming spastic pets having sex. I travel the world 10 times and all I've seen is pain. Come back home to find nothing but my peeps in vain. Feels different even though I know the streets the same. Seen faces changing, all they're trying to do is beat the game. I travel the world 10 times and all I've seen is pain. Come back home to find nothing but my peeps in vain. Feels different even though I know the streets the same. Seen faces changing, all they're trying to do is beat the game. I'm a rag, go punch a handle, cuts with bat to lack your pump. Just strangle back, he pop and pat, he dump and rust, I'll wrap it up. Just lack of understanding, baby, why we choose to run along. Step with more precaution, run with men that speak in foreign tongues. So hurry down, cause memory lane waits in silence. Time for break the chain, shake the dust off your eyelids. A violent wake lies afoot these troubled times. Where the boss men and cowermen sellers made for wine. Steady grind, sitting tight, reminiscing about the better days. I'm pretty tired of being a slave to what the letter says. It's time for change, make way for the truth now. It's time for you to feel the pain of the youth now. You run your government on somebody's earnings, and but my whole nation for us under their burning sands. Turning out propaganda slogans with vermin scams. As far as learning signs of life, so governed by discerning brands. I traveled the world 10 times and all I've seen is pain. Come back home to find nothing but my peeps in vain. Feels different even though I know the streets the same. Seen faces changing, all they're trying to do is beat the game. I traveled the world 10 times and all I've seen is pain. Come back home to find nothing but my peeps in vain. Feels different even though I know the streets the same. Seen faces changing, all they're trying to do is beat the game. Express thoughts to Z. I grab the mic and express thoughts to Z. Once again, I grab the mic and express thoughts to Z. I grab the mic and express thoughts to Z. Cool day, cause the filth took away my license. It doesn't get me down and I feel okay, cause the sights that I'm seeing are priceless. Everything seems to look as it should, but I wonder what goes on behind doors. A fella looking dapper and he's sitting with a snapper, then I see it's a pimp and it's crack or you. Walking down the road, she was struggling with bags from Tesco. There were people from the city having lunch in the park, I believe that it's called alfresco. Then a kid came along to offer a hand, but before she had time to accept it, hits her over the head, doesn't care if she's dead, cause he's got all her jewelry and wallet. You life, yeah, that's city life. dar assim um tom mais primaveril, hein? Mais alegre. Sim, foi Lily Allen com LDN, que é do, aliás, é do primeiro álbum, que é Alright Still, que eu gosto mais desse álbum, por acaso, do que o novo. Também eu. O novo chama-se It's Not Me, It's You, por acaso gosto bem deste nome para o álbum. Do nome, exato. E pronto, olha, eu peço desculpa à Mariana, porque entretanto não escolhi a música que ela pôs lá no Facebook, mas pronto, escolhi Lily Allen. Dedicada à Mariana. Sim, sim. E eu escolhi esta, pá, porque eu gosto, primeiro gosto mais do primeiro álbum, e segundo acho que, não sei, entrava aqui bem, na nossa emissão, uma coisa mais ligeira. É assim, LDN é tipo a nossa LX, estás a ver? É a abertura para Londres. Yeah. Então ficava aqui bem. Melhor do que nada, porque é a capital da Inglaterra, pronto. Ficava aqui muito bom. E pronto, gosto muito da Lily Allen também. Sim, também. Sim, às vezes. Às vezes gosto, outras vezes não gosto muito. É assim, Gosto de uma música, bem, já que dissemos fuck há bocadinho, não faz mal dizer outra vez. Ah, é fuck you. Yeah, gosto dessa. Que é, very, very much. Porque é tão engraçado ela estar a dizer isso com... com a naturalidade, yeah, que ela com diz. Com a naturalidade. É assim, ela também diz isso na Smile. Yeah, no início, a Smile também está fixe. But you are fucking that girl next door. Mas super contente. É, é uma naturalidade, é uma alegria. Mas pronto, gosto muito da Lily Allen. Não ouvi o segundo álbum por completo, confesso. Eu ouvi algumas coisas. Só conheço os singles. Não gosto do primeiro single. Não, nem eu. Que é o The Fear. É mau. Mas é It's Not Fair, mal, tem a sua piada. Sim, essa é fixe. Mas o primeiro álbum supera tudo. Não, eu gosto mais das influências, estás a dizer? Gosto mais da sonoridade. Acho que era um bocado mais original do que este último. Sim, sim. E ela tinha também um look assim mais de rebelde, sim, e tal, não sei. Sabes quem é que ela me faz lembrar? Quando ela começou, faz lembrar a Ashley Simpson quando ela começou. A sério? Também. Epá, não. Por acaso a mim não. Não vejo grande... Não estou a dizer, tipo, no estilo... Sim, estás a falar fisicamente, tipo... Não, e mesmo no estilo da música também um bocadinho, pronto. Mas as mudanças que elas sofreram, estás a ver? Ah, ok. É semelhante. Elas tornaram-se as duas mais... Mas eu nunca gostei muito... Não gosto muito da Ashley Simpson. Sim, eu também não. Principalmente agora... Aliás, nem sei o que é que ela anda a fazer. Principalmente agora a Mira irrita como tudo. E pronto. Mas eu percebo o que estás a dizer, porque ela no início surgiu como uma coisa fresh, não é? Como uma coisa rebelde, fresh, exato. Avril Lavigne, outra. Ai, mas não, eu nunca gostei de Avril Lavigne, epá, não. Mas ela quando surgiu era tipo bem rebelde. Não te lembras disso? Tipo, sim, he sim. Was a skater boy, yeah. Mas ela sempre foi má, pá, sempre foi uma coisa horrível. Sim, mas ela surgiu tipo muito rebelde. Ela passou de má para muito má. Não, não, mas é que ela surgiu tipo como rebelde, que usava gravatas e coisas, yeah, do género. E agora já anda com um cabelo louro e madeixinhas rosas no fim. E pá, yeah, é piroso, é verdade. É que não sei, tipo, ou ficam no caminho... Ou, pá, ou então mudam, não sei o que é que elas... As pessoas mudam, mas entretanto se calhar também... Só que mudam para pior. É assim, eu acho que eu por acaso eu não concordo que a Lilian não tenha mudado assim para pior. Eu não sei, só não, que eu gostava, não posso mais, fazer juízes. Eu acho que ela não está pior, mas está diferente e eu gostava mais da fase inicial dela, por acaso. Sim, tanto sim. Tanto de estilo como de música, como... Olha, como tudo. Sim, eu gostei muito da Lilian quando ela apareceu. Andava aí a ouvi-la, fartando de ouvir o primeiro álbum dela. Agora, era uma coisa nova, eu acho. O segundo ainda não ouvi, só ouvi os singles, mas a minha opinião é que a qualidade... Foi assim a descer. Assim a descer, exatamente. E agora? Agora, nada a ver. Para ti. És tu, é a tua vez. Ah, é a minha vez. Pensa lá. Passa aí a folha. A folha. Eu sou tão despistada, passa aí a folha. Ai, estava a falar isso. Sou tão despistada. Pronto. Ah, a seguir, pronto, a seguir. Vem uma banda inglesa, do Reino Unido. Sim, pronto, faz algum sentido. Não é inglesa, é do Reino Unido. Eu não sei exatamente que país é que eles são, mas eles não têm muito destaque de coisas, portanto, possivelmente não são da Inglaterra. Bem, continuando. Vem uma banda que também estiveram cá numa live do ano passado, dia 8 de julho. Ai, não sabia, por acaso. 8? Foi 8? Não sei. Foi não no sei. Primeiro dia do Alive. Foi primeiro, o primeiro não foi. Foi 8, exatamente. Foi 8, 9 e 10. Olha, foi no dia de Florence e... Exatamente. Eles estiveram a atuar no palco principal, uhum, e vieram cá também... No dia 29 de novembro de... O ano passado foi 2010, portanto... Sim. 2009, exato. Tiveram cá no dia 29 de novembro de 2009 a abrir para os Muse. Ah, yeah. Foi o primeiro concerto que tu viste? Sim, foi o primeiro concerto que eu vi deles, dos Muse. Sim, claro. Sim. E dos Muse... Não, nos Muse não. Os Muse vi no Rock in Rio. Ia dizer que também era o primeiro Muse, mas não. Era o segundo. Já viste quantos? Dois? De Muse, só dois. Não fui vê-los ao Rock in Rio. Não fui vê-los ao Rock in Rio este ano, pelo simples facto... Este ano? Ano passado, exatamente. Pelo simples facto de que os bilhetes eram muito caros. Yeah. E só ia lá para ver Muse mesmo, apesar de Snow Patrol comes, mas não... Mas não é tu. São outra banda também do, yeah, do Reino Unido, cumprimentos ao Snow Patrol, também não passámos aqui, temos muita pena para os... Muita pena! lamentamos muito para os fãs deles, pronto, peço desculpa. Continuando, Biffy Claro, totalmente o oposto de Snow Patrol, cheios de energia, rock daquele mesmo puro e duro como se gosta. E tiveram a abrir para Muse, no Pavilhão Atlântico, no dia 29 de novembro de 2009. E tiveram um live também, pronto, dia 8, palco principal, e são espetaculares. O meu, quer dizer, o meu álbum preferido deles é o primeiro, que é o Puzzle, que tem uma música que possivelmente é a mais conhecida deles, que é Who's Gonna Match? Conheces? Não. Pronto. E eles têm outro álbum mais recente, que é o... pá, que é de onde veio a música, que é o Folding Stars, acho eu. Sim. Que é o Only Revelations, ou Revolutions. É pá, não sei se é Revelations, se é Revolutions. Ai, meu Deus. Acho que estou a fazer confusão com o nome do outro álbum. Há um álbum que é Only... Foi rolar a língua toda. Isto não soa nada bem em rádio. Estava a dizer. Há um álbum que é o Only Revelations e há outro que é o Only Revolutions. Agora, qual é o dos Biffy Clyro? Não sei. Ah, ok. Os nomes são parecidos, tenho a dizer. Mas pode-se ver à Wikipédia daqui a bocadinho, já esclarecemos. Mas esta que eu vou passar, como eu estava a dizer, é do meu álbum preferido, que é o Puzzle. Não sei qual é o ano, sei que é o meu álbum preferido. É a música que abre o álbum e abre de uma maneira belíssima, como vocês já vão ver. E tem um nome muito giro, que tu gostaste muito há bocado. Que eu já não lembro, mas... pronto, e foi uma maneira... Ah, já sei qual é a Brutal. Sim, sim. É a Brutal. E foi uma maneira de eu chamar também os meninos para a conversa, porque eu como fã... Sim, fãzaça de Muse, tinha que referir os Muse. tinha que ser. E fiquei com muita pena de não os poder ter passado aqui, mas infelizmente já os passámos noutros programas. Talvez num futuro próximo voltaremos a passar. Peço imensa desculpa ao Marcelo Sanches. Já ia para o espanhol, Marcelão. Tenho muita pena, sei que tu também tens. Mas olha, contenta-te com o Biffy Clyro, que tu também viste no Pavilhão Atlântico, portanto com certeza também has de gostar. Do álbum Puzzle, Living is a Problem Because Everything Dies. Like Macacos dominavam o mundo. acabámos de ouvir os grandiosos, grandíssimos, formidáveis Led Zeppelin, que não podiam cá faltar. Não podiam mesmo. Tal como os da Clash a representar a história da música britânica. Led Zeppelin é tão bom. Sim, sim. É mesmo. Eu já disse o nome da música, não? Pois não, não. Não. Pronto, esta foi a Heartbreaker, que pronto, eu estava a ver músicas de Led Zeppelin para passar. E eu não tenho querias uma escolha muito óbvia, não queria uma escolha muito óbvia. Não queria a Stairway to Heaven, porque essa música já toda a gente enjoou por todos os lados. E eu gosto muito da Whole Lotta Love. Sim, tu também, eu já também. Me disseste. Mas também é das mais conhecidas daí, que foi Little Deeper. Little Deeper. E fui buscar a Heartbreaker. Não sei de que álbum é que é, não sei nada. Sei que os Led Zeppelin são considerados os pais do hard rock e são britânicos e pronto. É aquela coisa, aquela história. Aquela história. São uma banda emblemática do Reino Unido, tal como os Dire Straits. Eu estive a falar dos Dire Straits, mas quem? Os Genesis, os Queen. Eu, opa, não, cala-me que se não cala. Tantos nomes. Tantos nomes. Os Queen, mais quem? Mais quem? Okay. O David Bowie. Mas é isso aí. Pronto, olha, não olha, vamos exato. Coisa. Lembra-me agora. Não se esqueçam que há uma. Vem um convidado sim, e vai fazer vem muitas um convidado coisas. A seguir. Mas deixa-me só acabar que ainda não. Eu tenho umas coisas para dizer. Não me tires o tempo todo, Tânia, por favor. Ai, meu Deus. Estava a dizer. Estava à procura de músicas dos Led Zeppelin no YouTube. Sim. E estava a ouvir a Heartbreaker mais uma vez, porque pronto, gosto muito da música e resolvi passá-la. E. O que é que me aparece nas sugestões? O quê? O quê? Adivinha? Não adivinhas? Não. Tipo, related videos. Sim, um monte sim. de vídeos dos Led Zeppelin. Mas o primeiro de todos era Lady Gaga, Born This Way. Não acredito. Eu fiquei a olhar para aquilo. Tipo, vídeos que estão relacionados com Led Zeppelin. Exato. Eu acho que o YouTube tem assim um bocado... Se calhar aparece Lady Gaga relacionado com todos os vídeos. Não sei, mas o YouTube anda assim um bocado desorientado da vida. É, não é? Mas sabes que eu aconteceu-me já coisas fixe. Por causa disso. Descobriste bandas não, fixe. Porque havia uma altura que eu entrava no YouTube e diziam coisas que provavelmente vais gostar, não é uma coisa assim? Sim, sim, sim. E sim. Havia coisas realmente que eu fui ver que gostava. E não conhecia, mas acho que sim. Não era assim, era um bocado raro, por acaso, confesso. É, o YouTube não é um zero à esquerda. Não fales mal do YouTube, eu dá-nos tantas coisas boas. Pois dá. Oh. Não, mas pronto, estava a dizer, falar de... E já estou a ficar sem voz e ainda vamos na nossa primeira hora, portanto, isto é lindo. Convidado a falar já este programa. Disse, já não disse primeira parte. Isto é bom, estamos a mudar sim, os hábitos. Estamos a progredir. Pronto, primeira hora. Fica melhor. estava a dizer, estava a falar de bandas emblemáticas do Reino Unido e esqueci-me de falar nos YouTube. Ah. E vai aqui um pedido de desculpas formal para o Ricardo Monteiro, porque ele pediu-me YouTube e o Annie. E Amy Winehouse. Assim é, verdade. Já me engasgava a dizer o nome da mulher. Ele pediu-me YouTube. E Amy Winehouse, e eu não passei nenhum dos dois. Peço muita desculpa. Nós também já tínhamos passado. Já tínhamos passado a Amy. Estou a meter o H, não sei porquê. Já tínhamos passado a Amy e YouTube. E eu também estou um bocado desolida com ela, por isso. A Joana está ressentida desde o Rock in Rio ainda. Ainda não me passou. Já foi há 2 anos. 3. Uhum. Não me passou. E não vai passar tão cedo. Olá, Pedro Figueira! Eu não sei porque é que ela vem cá ao sudoeste. Podes entrar. Olá. Estamos a gravar em direto para a SFM. Estamos, é verdade. Em direto não, mas pronto. Vem cá, tirou lá o microfone, queres? Não? Não? Pronto. Está bem, está bem. Precisas do estúdio, alguma coisa? Era só um olá. Era só um olá, está bem. Está bem. Olá. Obrigada. Obrigado. Pronto, excelentíssimo professor da ESC, Pedro Figueira, ex-aluno e excelentíssimo professor. E sou eu da graxa, pronto. Para as pessoas saberem lá em casa quem é, que nos tirou as fotos dos Iconoclasts. Pois foi, pois é verdade. Foi. Se quiserem rever, vão ao nosso Facebook. Mas estava a dizer... E temos fotografias novas do Alex e temos fotografias e do novas Victor. Do Alex e do Vítor quando eles estiveram cá no programa passado. É verdade. Que eu lembrei-me de pôr, hein? Boa, Joana. Boa, Joana. E eu ainda não acabei de pedir desculpas, entretanto. Ah, pede lá desculpas, sim. Desculpa, Monteiro. Meu amigo do coração. Eu estava-me a desculpar também, porque eu ainda estou triste e assim. E eu não percebo porque é que a Amy vem cá, percebes? Porque ela vem cá ao sudoeste. Fazer o quê? Já ninguém vai lá. Só quem ainda não aprendeu à primeira. Já não vejo mais. Sabes que boa filha à casa torna, por isso ele se calhar vai. Olha, assim, eu espero que ela venha cá para se redimir. Eu espero muito bem. Aliás, pelos vistos acho que ela está a gravar um álbum novo, se é verdade ou não, não sei. Pode ser que se tenha endireitado, não sei. Pois, está bem. Vamos ver. Mas, e quanto aos YouTube? Tenho muita pena, mas quanto os sugeriste, já nós tínhamos fechado a lista. Tenho muita pena e pronto, prometo. Já não fomos a tempo, é verdade, eu sou testemunha. Prometo aqui, juro solenemente, que haveremos de passar YouTube. Não passámos já YouTube? Ah, passámos, mas foi com os Green Day, a pedido, no programa dos duetos. Ah, pois foi também nos discos pedidos já. Exatamente. Dos duetos. Dos duetos, que foi discos pedidos. E pronto, prometo aqui que haveremos de passar YouTube só para ti, para o Mário Oliveira também. Ah, pois é, o Mário adora. Que ele também vai ficar desapontado. Não sei se foi o Mário que me pediu, ou na volta foi o Mário que me pediu, já não lembro. mas pronto, e vai aqui o nosso pedido de desculpas. Uhum. O que é que queres dizer mais? Pronto, nós agora vamos ao Monkey Business e é vem um bocado no seguimento do tema da semana passada, que era rock português, por isso nós temos uma banda que é assim, a banda revelação agora do rock português. Muito boa. E pronto, e nós voltamos já a seguir. Temos o convidado aí a chegar, não vamos dizer ainda quem ele é, nós depois apresentamos, depois do Monkey Business. E pronto, olha, vai ser uma boa segunda parte, vamos ter companhia. Pedro Figueira já foi embora, nós vamos embora com ele. A segunda parte não. Porra, vamos para o Monkey Business. Que eu já só digo porcaria, vamos para o Monkey Business. Vamos para o Monkey Business e nós já voltamos. Vá, não é? Até já. Despede. Até já. Monkey Business. Esta semana o Monkey Business traz os golpes. A banda Alfacinha é a nova relação do rock português. Editados pela Amor Fúria, os golpes são um projeto musical cuja sonoridade se situa entre o rock e a mistura tradicional portuguesa. Lançaram o seu primeiro disco em maio de 2009, Cruz Vermelha sobre o Fundo Branco, e G é o nome do novo disco. O tema Vale à Senhora conquistou tudo e todos e tem participação de Rui Pregal da Cunha. Os golpes vão dar um concerto grátis na FNAC do Chiado. O concerto é já esta segunda-feira, às 6h30 da tarde. Esta semana é tudo, voltamos para a semana com mais Monkey Business. Bons concertos! Bem, voltamos do nosso Monkey Business, agora já com o nosso convidado. O nosso convidado é o João Pimenta. Olá, João. Olá, Joana. Olá, Rita. Ele é perito. Ui. É um perito no Made in UK, que foi o nosso tema, que é o nosso tema, aliás. Sou doutorado em Made in UK. Eu gostava de ser. E o João Pimenta, aqui nosso colega na ESC, toda a gente o conhece. Toda a gente. Claro que eu dou autógrafos na rua porque sou doutorado em música do UK e as pessoas admiram muito. Exatamente. Por isso. És famoso por isso, então. Ah, sim, claro. As pessoas perguntam, então a música de Inglaterra diz lá que tu que sabes muito disso, tá, percebes? Fazem-te perguntas sobre isso. É, nem por isso. Bem, nós vamos só aqui contar o nosso episódio, é que nós tivemos imenso tempo para gravar. É verdade. Nós temos aqui tantos problemas técnicos, mas finalmente conseguimos pôr isto a andar. E vamos ver, se nada falha, atenção, estamos a rezar assim, para... Na verdade, o tempo que demoraram não foi os problemas técnicos, fui eu a implorar para participar no programa. É verdade. Aliás, o nosso convidado nem era o João, era outra pessoa. E passado horas de eu estar ali a gritar e a bater na porta... O nosso convidado era precisamente José Sócrates. Agora que ele já não vai ter nada para fazer, não é? Já está fora do governo. Sim, já, agora, nesta altura já deve estar fora do governo. Isto é sábado, supostamente. Pois é. Ah, pois é, isto é sábado para o ar, umas 10 horas, não é? Sim, neste sim. Momento. Daí que pronto, ele tem mais tempo livre, vinha cá quando os macacos dominavam o mundo. Mas, o João implorou e nós, olha, demos um chute no rabo da Sócrates. Vai, mais um. Já são dois hoje. Hoje não, esta semana. Ah, sim, esta semana, esta pronto. Esta semana, João. Hoje não é quarta-feira, hoje é sábado. Hoje é sábado. Então, olha, se calhar vamos perguntar aqui ao João porque é que ele veio para jornalismo. É a nossa pergunta da praxe, não é? É a pergunta da praxe. Porque vocês já convidam jornalistas, para vir cá? Não. Mais ou menos. Tá. A pergunta da praxe aos nossos jornalistas colegas. Que vêm. Eu não sei porque é que escolhi jornalismo, acho que é um... Caíste do teto, para aqui. Diz? Caíste pelo teto. Ah, não caí assim de paraquedas. Eu vim para aqui porque queria mesmo vir para aqui. Mas não houve assim... Eu andei um bocado perdido no secundário. Eu não sabia para o que é que queria ir. De veterinário passei para psicólogo, de psicólogo passei para jornalista. Olha, e fiquei três, lá. Perderam-se três psicólogos, ganharam-se três jornalistas. Exatamente. Quer dizer, não sei, nunca estava o que acho que vai melhor, acontecer. Acho que melhor. Acho que tanto numa como noutra havíamos estar... Não vou dizer que havíamos estar no desemprego. Loucos a tratar outros loucos não resultava, isso, não é? É isso. Não, mas parece-me uma área interessante e acho que até tem algum jeito para isto. Então... Decidi vir ver o que é que isto dava. E pronto, e agora, gostas da rádio, João? Gosto, olha, é muito engraçado. É, de facto, estás a gostar da experiência estou a gostar até agora. Muito. É verdade. Estes primeiros minutos. Estes primeiros minutos estou aqui a delirar já. Vou mandar tudo fora, vou só dedicar-me ao rádio, porque é muito giro. Não, mas tem piada estarmos aqui a falar. Os três. Tem muita piada. Então, enquanto estamos lá, João, o que é que implica ser doutorado em Made in UK? Olha, quando vocês me pediram para falar de música de Inglaterra... Só perguntar, tens umas boxers com a Union Jack? Não, por acaso são verdes hoje. Mas quando perguntaram, quando pediram para vir cá ao vosso programa... Aliás, quando acederam ao meu... Eu estou a adorar a tua pena. Minha pena é muito bonita. É da Nespresso de Madeira. Para quem não está a ver, é de Madeira, exato, diz Nespresso. E tem um ímã. No fim. O ímã é que é. O ímã faz-me toda. Vinha dentro de uma garrafa de vidro, tipo mensagem do mar. Era super giro. A sério? É verdade. Oh, super mensagem do mar. Era assim uma cena super, super fixe. Depois diz, eco collaboration, more together. More together. Bem, voltando à música inglesa. Sim. Quando eu vocês me pediram, eu fiquei um bocado... É verdade. Mas eu fiquei um bocado... Bem, o que é que eu vou escolher? E acho que vocês devem ter sofrido o mesmo, porque... Sim. Quer dizer, não há... É um tema muito ingrato. Nós somos mais unidos para ti. não é que seja ingrato, porque, aliás, há boa música da vinda da Inglaterra. Pois. O problema é que tu não consegues distinguir uma linha clara do que é inglês ou não, porque é assim, a música inglesa influencia vários estilos e não podes dizer que isto é tipicamente inglês, isto não é tipicamente inglês, pois. Porque tu tens, por exemplo, o punk que nasceu em Londres, mas os Ramones são americanos, portanto, tu ficas um bocado, ok, já não é assim tão inglês, pois. Porque facilmente pertence ao mundo. Mas decidi trazer aqui alguns clássicos mais incontornáveis da música inglesa. E trazer também algumas bandas mais indie, digamos. Uhum. Que é a tua praia. Que é a minha praia. Eu sou, para além de doutorado em UK, sou doutorado em indie. É verdade. Modéstia à parte, estou a brincar. Mas porque também é, na área do indie também há boas bandas que vêm da Inglaterra. Muitas. Mas eu acho que é um bocado tudo, na eletrónica, na pop, no rock, tudo... Tudo um pouco a Inglaterra. Mas tem dado um boas cheirinho músicas. Diferente. É o sotaque. Aquele sotaque posh dos britânicos. Eu tem ali outro. Pelo sotaque. Outra piada. E vamos à primeira música. Olha, então. Se calhar, vamos. Gosto bastante. Gostas bastante? Muito, sim. Olha, eu para começar, não podia começar de outra maneira, acho eu, com os Beatles. Claro, e trouxe a primeira música do primeiro álbum dos Beatles, a I Saw Her Standing There. É do álbum Please Me, de 63, e é mesmo o álbum de estreia dos Beatles, foi com este álbum que eles começaram a ser conhecidos e começou toda a histeria à volta dos Fab Four. É uma música escrita pelo McCartney e pelo Lennon, como quase as outras todas, não é? E esta foi uma das músicas que mais sucesso teve nos Estados Unidos. Aliás, foi até um dos bilhetes de passagem, digamos, para os Beatles começarem a crescer nos Estados Unidos. Foi a jangada para atravessar o Atlântico. Foi a jangada. Eles foram em cima da jangada. Esta música é das minhas preferidas dos Beatles. Também a minha. É uma música, assim, com mais swing e tal, mais animada. Swing. E foi com esta e com a I Want To Hold Your Hand, acho eu que é assim que se chama. É. Que também deste álbum, Please Me, que eles conseguiram chegar aos Estados Unidos, chegaram a bom porto, porque depois foi aquela estreia que já a sabe. A dominação. Exatamente. A dominação. Portanto, vamos ouvir os Beatles. Eles também dominam, só como nós. Eles dominam, eles dominam tudo. Vamos ouvir então os Beatles, I Saw Her Standing There. 1, 2, 3, 4! Look down. Depois dos Beatles ficámos com o Pete and the Pirates, com a Come On Feet. Não conhecia? Também não. É uma banda de indie, pronto, voltando atrás. Uma banda que eu gosto bastante. Tem um indie rock assim mais alegre, com muitas guitarras e o senhor a cantar muito alto, aliás. Este Come On Feet é o primeiro single do primeiro álbum deles, o Little Death, de 2008. E esta banda é de Reading, que é uma localidade ali para o meio de Inglaterra. Eu esqueci-me de dizer, mas... Festival. Os Beatles, é verdade, não tinha lembrado dessa. Os Beatles, esqueci-me de dizer há bocado, são de Liverpool, mas acho que também toda a gente há de ter essa ideia. E este Pete and the Pirates, não há muito para falar sobre eles. O primeiro álbum saiu em 2008, foi bem recebido pela crítica, tem uma música engraçada, como puderam acabar de ouvir. É engraçado também, que me lembro sempre, penso assim, a música leve, como estavas a dizer, é The Wombats. The Wombats, mas os The Wombats são lá das Austrálias. Ah, são? É verdade, os Wombats são australianos. Não, estou a dizer a sonoridade, mas não sabia. Sim, lá está, como estava a falar há bocado, os Wombats parecem ou canadianos ou ingleses, mas são da Austrália. Portanto, isto é assim tudo uma grande mistura aqui, entre eles todos. Não há assim uma clara tendência. Foi o estilo que começou no Reino Unido e voou. É verdade, porque podemos dizer que com os Arctic Monkeys e os Bloc Party e os Franz Ferdinand e essas bandinhas, com os Strokes do outro lado do oceano. Sim, exato. Começou outra vez o indie a ressurgir e agora é o que é hoje. Que toda a gente diz que o indie agora já não é indie. Blá, blá, blá, que é mainstream. Mas isso tem discussões para outros programas. Sim. Que já tiveram aqui. Pode ser, porque nós também temos aqui a alternativa. Com a Luísa e com o Tiago. E nós tivemos também um com o indie, só com o João, não é? É, mas ele já cá está agora. É verdade. Agora estás fora, João. Olha. Não, vocês perceberam que afinal isto é muito mais piada comigo aqui. Já quero fazer mais programas sim, comigo. Sim, é isso. Claro que sim, claro que sim. Bem, na onda do indie, vamos continuar com, desta vez, os Rumble Strips, que é uma banda de Devon, que é no sul, mesmo no sul de Inglaterra. Olha, que eu não conheci, gostei muito. É muito giro. Tem um som muito, muito animado. Eles usam muito trompetes e cornetas. Ah, sério? E caso nós tivéssemos alguma dúvida sobre a nacionalidade destes senhores, só o sotaque do vocalista, o Charlie Waller, iria denunciar, porque ele tem um sotaque mesmo muito cerrado. E este single é o Time, foi a primeira música que eles lançaram do seu primeiro álbum, também o Girls and Weather, de 2007. Ele já tem um segundo álbum que não é tão giro como este, já é um pouco mais calminho. Eu acho que eles têm uma colaboração com o Mark Ronson. Sim, eu penso que sim. Porque eu vi, estava ali, Ronson, eu ouvi no YouTube e estava ali. Mark Ronson também é inglês. E a voz do Charlie Waller, de facto, é fenomenal. E se o Mark Ronson, de facto, trabalhou com ele, acho que trabalhou muito bem. Porque Trabalhou bem. Porque é uma música muito, muito divertida. O álbum também é muito divertido. É um bocado refrescante, porque não é algo que se ouve com muita frequência. E fiquem com a Time dos Rumble Strips, que ficam muito bem. 1, 2, 3, 4. There's nothing left for us, we're rotting in this place, and the night has lost its taste. The bells of doom are ringing, but you don't hear them. You say, come on back to bed, and I say you must be dead. Don't you hear those big bells ringing? Don't you hear those voices singing? It's only time, let it pass away. It's only time, let it pass away. And I scream from the depths of my lungs. But I see you finally come. Good evening, Mr. Reaper. What's that you're saying? All my hopes and dreams are dead, and I should go back to my bed. Bem, a Rita agora estava aqui a cantar os Fratellis. Não, não, eu vou ficar. Sou eu que dito esta parte. Ah, grande. Bolas. Pronto, já está tudo estragado. Já o programa vamos ter de recomeçar a gravar isto tudo outra vez. Bem, não, isso só se o Audacity nos programa a partir daqui. Bem, nem vamos falar nisso. Com tantos problemas técnicos que estamos a ter hoje, não é? Não, era só o que faltava. Era o que faltava agora. Não, ainda temos tempo. Nós já agora lembramos de olhar. De olhar. Bem, agora trouxe um cantor que tu gostas muito, Rita. Pois gosto. O David Bowie. Estou ligada à Joana. Pessoa que está a ligar à Joana. É a mãezinha. Mãezinha da Joana. Tu vais ter de atender à mãezinha. Atende a mãe, Joana. Atende. Diz à tua mãe se ela não quer entrar direto. Mãe. Estou. Olá, mãe da Joana. Olha, e ouvimos e tudo aqui. Pronto, a Joana ligou à mãe para ir buscar. O que é que a gente consegue tirar mais desta conversa, João? Calma, vamos ouvir. Ok. Qual sítio? Qual sítio? Estão a combinar o sítio, claro. Pois, claro. Combinar o spot, é sempre assim. Da segunda circular. Segunda circular. Portanto, vão andar por ali para aquela zona. Cuidado dos atropelamentos. Ela está? Ela está. Está a gravar. Mãe, está bem. Está bem. Já está a irritar, porque é o normal, nós irritamos sempre um pouco. Estão a acordar, sim, claro, sim. Olha o Tiago. Olha, o Tiago Martins e a Daniela Polónia acabaram de entrar aqui em estúdio. A Polónia traz um livro gigante. E agora desligámos da conversa com a Joana. Mas... Joana, conta lá, o que disse a tua mãe? Já estás irritada, não é? Ela diz mãe, ela suspira e diz mãe. Oh, mãe, eu estou a gravar. Se para uma é loja. Não, mãe, eu gosto muito de ti. Um beijinho para a mãe da Joana. Dona Júlia. Dona Júlia. Olha o Tiago. Como é que é? Então, pessoas. Temos público hoje. Exatamente. Temos Tem sempre. Público, aliás. Bem, nós estamos a falar estávamos não, estávamos a falar do passaram-se pronto, aqui coisas. Estávamos a falar do David Bowie, claro. Que é um cantor que tu gostas bastante, não é, Rita? Sim. E eu trouxe uma música que não é Space Oddity, como tu querias, mas é a Starman, que também é bastante engraçada. E, curiosamente, a Starman foi o hit, o segundo grande hit do David Bowie, mesmo a seguir à Space Oddity. Foi lançado 3 anos depois. Todas antes da Let's Dance. E foi lançada 3 anos depois da Space Oddity. E curiosamente as pessoas pensavam que esta Starman era uma sequela ou era o que tinha sido lançado a seguir à Space Oddity, porque tinham ignorado o trabalho. Entretanto, durante 3 anos ninguém ouviu falar do senhor e depois ele de repente aparece. Aparece o senhor é um bocado excêntrico, esse Bowie. Sim, daí a sua piada, não é? Agora já está mais calminho. Agora já está mais calminho. É a idade, pesa. É a idade. Mas olha que a mulher dele é uma modelo toda. Ele tem um nome esquisito, como é que ela se chama? Não sei. Sei que a senhora é bastante escultural. Sim. É assim, 1,90m, africana, assim. Exato. Cabelo loiro, não é? Não, acho que não. Não tem, tinha a impressão. Olha, agora sim. Não sei. Sei que é toda popozuda e ele está bem servido. Esta Starman é do álbum The Rise popozuda. And Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, de 72, e fala precisamente do Ziggy Stardust a dar uma mensagem de esperança à Terra, que alguém vem salvar a da juventude que o ouve. Uau! Mas esta Starman não é este Starman que se fala na música, não é o Ziggy Stardust, é o mensageiro dele. Isto é para seguir um pouco a história também do álbum. Sim. Eu curiosamente não sabia. Uma história, não? Tem sempre uma história. Este Ziggy Stardust já é bastante conhecido da carreira do senhor, e eu curiosamente não sabia que o David Bowie era inglês, pensava que ele era americano. Portanto, eu quando fui googlar, sim, quando fui googlar David Bowie, pensei, ele deve ser americano de certeza, mas depois fica surpreendido que não era. Não, não é, claro que não. Claro que não, claro que não. A Rita aqui serve uma defensora. Portanto, Rita, não temos a Space Oddity, mas temos a Starman do David Bowie. Também gosto, vamos a isso. Children will get. Bem, já almoçámos, já almoçámos, Daniela. Estamos de barriga cheia. Estamos de barriga cheia. Tu já almoçaste, Daniela? Esta não? Emissão está ao caos. Anda cá a contar-nos, anda cá. Não, como vamos tirar aqui o tempo de antena ao João. João, o que é que acabámos de ouvir? Mas é que temos convidados. Mas temos, Daniela, não podes ignorar o público, Daniela, que é uma parte muito importante do sucesso. Fala connosco. Ela está envergonhada. A Daniela é mais da TV, gosta mais de aparecer em frente às câmaras. Ela só gosta de entrevistas. É bonito. Quando não há entrevistas, nós não somos jornalistas ainda. Não, sabes, ela quer ser a estrela. Se fosse ela aqui, ela aparecia. Estou a brincar, estou a brincar. Nós não somos jornalistas. Ela não é assim, atenção. E ela só nos queria se nós participássemos do jornalismo. Pois, de facto, é verdade. Ah. Se não fôssemos importantes, se fôssemos importantes, valia a pena. Assim. Eu estou a brincar contigo. Ela diz que gosta muito de nós. De vez em quando. Mas voltando ao que interessa, o Jorge não está a mandar a emissão totalmente. Não, porque nós temos de nos despachar, porque o Mário vem aí. O Mário Oliveira vai estar a interromper para gravar o Bola na Rede. E depois... Para gravar o pior programa de sempre do Bola na Rede, que é um especial do Sporting. Vês? Ah, vai por cima. Não falas mais este então, se calhar, como é sobre o Sporting, eu vou alongar-me mais. É o pior programa, não é isso? Ele vai-se embora, não fala mais. E está cá o Afonso, não é? Está cá o Afonso a gravar com você. Tá. Manda um beijinho para o Afonso, para a Margarida. Não, já o vejo aqui. Um beijinho para toda a gente, aqui amigos da Rita e da Joana. Não, são amigos da Joana, mas eu não. Ah, pronto, são amigos da Joana. Pronto. Conhece também. Olha, vai a um sítio ali, está bem? Vá, focus. Diz a Joana, focus. Bem, voltando ao que interessa. O que acabámos de ouvir? Acabámos de ouvir Lloyd's I'm Ready to Be Heartbroken. Adoro. De you uma... are? Não, eu não estou Lloyd, sejas tu quem fores. De uma banda de Glasgow, da Escócia. Desta vez não é da Inglaterra, mas é do Reino Unido. Uh-huh. E são os Câmara Obscura. E esta Lloyd I'm Ready to Be Heartbroken é muito fofinha. E todas as músicas desta banda são fofinhas. Eles têm uma cover do Zaba. Ah, tá. É sério? Super Trooper. E é audível. É com uma guitarra acústica e a voz doce da Olá, David Francisco. Isto e é agora o Centro e outros saem. O que é que se passa Olá. Hoje? O que é que se passa aqui? Estamos a gravar. Isto hoje parece uma estação de comboios. Exato, eu queria dizer. Parece que nós viemos gravar para a estação de comboios. Eu vim dizer olá. Olá, David. Olá, tá Pimenta. Olá, bem-vindo, David. Ao estúdio. Obrigado. Muito obrigado pela tua presença. Olá. Olá, Rita. Olá, Joana. Olá, David. E acho que é as únicas pessoas que aqui estão, não é? Acho que é só isto. Pois, sim. Já cá tivemos mais pessoas. E, entretanto, pronto, devem chegar mais pessoas. E agora não me chama-se plug. Estão a ouvir isto... Quanto tempo de programa é que já? Não sei. Até algum. Agora? Hã? Não sei. Não sei porque isto não está tudo seguido às faixas. Ah, é? Mas pronto, isto já deve ser mais ou menos 10 da noite. Não te chama-se plug. Amanhã às 10 da noite começa o programa de David. É que toda a gente vem aqui fazer publicidade. É uma cena. Ao nosso programa. Mas, atenção. Fora daqui! Atenção, nós amanhã no programa de David, já que estamos numa de chama-se plug, vou mostrar o trailer da nova novela da Globo. O nome vai mostrar um trailer espera, na rádio. Não, que é um trailer radiofónico. Ah, é um trailer radiofónico. Da nova novela da Globo, inspirada na situação política portuguesa que se chama A Carta de José. E mais não digo. Pronto. E então, e mais não digo. Vocês andam a receber aqui alguns honorários de certeza. Isto é uma pouca vergonha. Isto é nós temos que começar a trancar a porta. Os Macacos, que é um programa muito giro, eu gosto muito de ouvir. Obrigada, David. Sim, agora vou trancar a porta quando o David sair e nós fazemos aqui uma edição. Aliás, David, tranca-nos a porta, senão isto. É proibido trancar a porta da SFM. Do estúdio. Quem proíbe? Pronto, a porta do estúdio está sempre aberta para toda a gente. Queres mesmo começar com isso? Não, queres mesmo perguntar isso? Estou no ar e depois fica aqui. Isto tem que ser off the record. Off the record. Ditadura! E o ditador? Ficou a pergunta no ar. Silêncio diz tudo, não é? Ficou a pergunta no ar. Joana, vamos ser as mulheres da luta daqui da SFM. Vamos mandar isto abaixo. Vai tudo abaixo! Vou ao Festival da Canção também, já agora, sim, lá a dar um pezinho de dança. Voltando aos Câmara Obscura. Sim, pronto, agora já acabou a estação de comboio, o comboio já passou. Podemos voltar à normalidade. Já pronto, assim, bora vamos voltar à normalidade. Pronto. E os desculpa aos ouvintes. Aos ouvintes. Falamos lá da Câmara Obscura. Ia no álbum, que curiosamente o título deste álbum se pode aplicar à nossa situação. O álbum chama-se Let's Get Out of This Country. Ah, boa! E é de 2006, e quando saiu também foi um álbum muito bem recebido pela crítica. Aliás, os Câmara Obscura são muito reconhecidos, uhum, pela crítica especializada, entre aspas. Câmara Obscura, para quem não sabe, é uma caixa preta, de onde depois se veio a inventar a fotografia, ou seja, o que a câmara obscura fazia, uhum, promoveu depois também o desenvolvimento da fotografia. É só mesmo por curiosidade, porque eu não sabia o que é que queria dizer e uma banda escocesa. Olha, por acaso, eu gostei de saber, porque eu também fiquei por, sei lá, questionar-me porquê este nome. Porquê este nome, precisamente? Porquê? Eles tocam de kilt. Não, só são meninas. A banda penso que seja só meninas. Ah, não sabia. Não sabia. Pronto, estamos chegando a aprender. Pronto, mas as meninas podem usar uma saia, não é? Sim. Sim. É verdade. Mas a vocalista tem um ar assim muito choninhas e deprimido. E que, ah, é? Assim, este clipe, por acaso, é muito engraçado porque é muito fuleiro. É basicamente um casal vestido há anos 60. A dançar, mas de uma maneira super fuleira, a rirem muito, e o clipe é muito estranho. E depois aparece lá ela, t-shirt verde, assim, muito triste, a cantar isto. Mas é a música... É o Calimero. É o Calimero da Escócia. Mas o cabelo dela, por acaso, parece um ovo, portanto, acho que está tudo na mesma onda. Está tudo interligado. Dito. Eu não vi o vídeo, mas estou a adivinhar. Não, mas vocês põem lá no Facebook o vídeo para as pessoas verem. Ah, sim. Esqueci-me da máquina, podíamos ter tirado umas fotografias contigo. Tira-se com o telemóvel. Então, agora que eu tenho um iPhone. Ah, é verdade. Não, agora telefones XPTOs não faltam aqui. Fone elitista. Claro, hipster, lá está. Uhum. Mestre do indie hipster iPhone e tal. Óculos de massa que não tenho, mas faz-te conta como é na rádio, pode imaginar. Imagina. Ora bem. Imagine all the people. Olha, também. Sim, nós hoje estamos a fazer versões de música, portanto, vamos. Sim, aliás, até podia ser todo em inglês o programa. Falávamos nós em inglês, tudo em inglês. Isso é que é um verdadeiro made in Canada. E se um dia fizéssemos um programa sobre França? E falava-se francês? Falávamos em francês. Ah, je ne parle pas le français. Não, francês já não era a minha praia, já tinha de chamar outra pessoa. Convidada a Leslie. A Leslie vinha para aqui falar francês. Eu gosto bem de francês, há muita gente a não gostar de francês, mas eu gosto. Eu também gosto, eu acho que é uma língua falar, engraçada. Não percebo nada, mas a sonoridade é engraçada. Eu também acho que sim. É melhor que o alemão. O alemão não é simpático, não. Não é simpático. Acho que o alemão só resulta para heavy metal. Estão zangados, não é? Eu parece que estou a gritar contigo, exato, é isso. Por isso é que o Hitler chegou onde chegou, porque se fosse, por exemplo, um português ou um italiano a dizer aquilo, não resultava. Um francês. Ninguém tinha medo. Parece que estava a namorar contigo. O italiano parece que estava a cantar. O alemão, pronto, intimida um bocadinho. Intimida. Olha, os Rammstein, pronto, são eu pensei neles quando disse aquilo do metal, os Rammstein cantam lá. Bem, continuando aqui as belas músicas vindas da Inglaterra. Depois do caos, não é? Depois do caos, a calma. Vamos à calma. E vamos à calma com os The Smiths. Oh, era visto. Como não podia deixar de ser, os Smiths tinham de constar nesta playlist, porque são mesmo um ícone da música inglesa e não só, penso que mesmo da música mundial. São uma referência. E eu trouxe uma música muito gira dos Smiths, que é Big Mouth Strikes Again, uma música muito, muito gira, que fala basicamente de um Big Mouth e as pessoas o estarem sempre a criticar e a refilar com ele. Uma música de 86 do álbum de Queen Is Dead. Os Smiths são de Manchester. Olha. Para quem não sabe. Eu não sabia. Sim, nós já tivemos aqui bandas de todos os lados. Uma coisa que eu não sabia é que eles duraram para aí uns 5 anos. Não sim, foi pouquíssimo tempo. E não tinha ideia, que tinham durado mais tempo. Não. Duraram pouco tempo. O Morrissey ainda canta e tem a sua carreira a solo. E recentemente havia o rumor de que os Smiths poderiam voltar, mas o Morrissey não confirmou. Aliás, negou sempre. E é curioso porque eles têm um trabalho até bastante extenso. Eles têm muita. Têm poucos álbuns, mas em termos de singles e tudo mais, ainda têm muitas músicas e duraram pouquíssimo tempo. Não, é no tempo que tiveram este êxito, é engraçado. É verdade. Porque o Smiths também está a assistir um bocado a um revivalismo. Agora, atualmente, os Smiths estão a voltar outra vez a ser cool. Eu sinceramente não sei como é que foi na altura, se eles eram muito famosos ou não, mas pois, eu penso que também sim. Isso é essa a questão. Não mas sei. Se na altura não tiveram tanto sucesso. Sei que Smiths, pelo menos agora, toda a gente gosta e Smiths é muito bonito. E vamos ouvir Big Mouth Strikes Again. Bora lá. Sweetness, I was only joking when I said I'd like to mash a tree tooth in your head. Oh, sweetness, I was only joking when I said by rights you should be bludgeoned in your bed. And now I know how Joan of Arc fell. Walkman starting Bem, acabamos de ouvir uma música muito especial, é uma das minhas músicas favoritas, a Ceremony dos New Order. Os New Order, que são também uma das minhas bandas favoritas. Meu pai também gosta bastante. É do tempo dele, dos anos 80. Tenho que dizer, pronto. Eles são fenomenais. Este Ceremony é de 81 e foi uma das últimas músicas a ser escrita pelo Ian Curtis. Ou seja, eles ainda gravaram esta música como Joy Division, entretanto o Ian Curtis suicidou-se. E os New Order gravaram este Ceremony e foi o seu primeiro single enquanto banda. Saiu em 81, como já disse, e eu estava indeciso entre trazer New Order e Joy Division, então decidi trazer esta porque conciliou os dois. Foi escrita pelo Ian Curtis e gravada pelo. E resulta-me, porque a música é fenomenal, muito calminha, depois do caos todo, sabe bem, assim, este single. E há pouco para dizer sobre a música, ela fala por si. Depois, os New Order nos anos 80 vão ser conhecidos mais também pela sua música cheia de sintetizadores e mais dançante. O Power, Corruption and Lies, que vai sair em 83, vai ser a rampa de lançamento, exatamente. Está tudo dito. E basta dizer Blue Monday, que é uma das músicas mais conhecidas dos New Order, que vão manter mesmo aquele tom da banda até ao fim, e ainda hoje, eles ainda hoje estão no ativo. Em atividade. Mas esta Ceremony, de facto, é muito, muito especial. E eu adoro a tua preparação, ó João. Nós, acho que as pessoas estão todas contentes. Convidados competentes. É verdade, já a Rita Brito também veio. Aqui, exatamente. Ah, tu entraste aqui e um bocadinho. Pois foi, estavas cá. Não, mas eu ouvi, ela de facto. Ah, ela também era aficionada do cinema, portanto era fácil. Sim, e quer dizer, se vezes falar sobre música, convém ao menos dar alguma informação sobre claro, ela, claro, não é? Claro, claro. Então, olha, e uma coisa, e festivais este ano? Como é que vai conta ser? Lá. Bem, é assim, o Superbox Super Rock domina. Acho que não há dúvidas sobre esse assunto. Está com um cartaz muito, muito forte. Strokes, Arcade Fire, Beirut, etc, etc. The Cooks, Arctic Monkeys aqui para a Rita. E para falar de Inglaterra, não é? Arctic Monkeys. Claro. Mas já o Alive, passámos da primeira parte? Já falámos da primeira parte. Aliás, já passaram. E o Alive tem nomes curiosos. O Alive tem os Blondie, que saímos agora dos anos 80. Tem Coldplay também, Made in UK. Tem os Coldplay. Tem Fleet Foxes, que é uma banda espetacular. E que eu tenho muita pena se não for ver. Respondendo à tua pergunta, Jana, o Coldplay Blondie é no mesmo dia. É no mesmo dia, é dia 6. Okay. É pá, levas com os Coldplay para ouvir Blondie e tal. Eu vou lá ver este ano, pronto. Olha, sim, eu o Alive está a perder um pouco. Os Foo Fighters, tens a Ana Calvi, que vem ao Alive, acho eu. A Luísa está maluca com isso. A Ana Calvi é espetacular, é uma senhora também da Inglaterra. E tem havido comparações com a PJ Harvey. Também passaste a PJ Harvey. Eu tive para trazer a Ana Calvi, mas depois ganhou a Adele. Para ti, Joana. Obrigada. Mas a Ana Cálvia é fenomenal. Ela vem ao Alive e acho que vai ser muito curioso vê-la. Mas acho que não há dúvidas. O Superbox de facto dominou. Estou à espera do cartaz do Paredes de Coura, mas não sei como é que eles se vão safar. Depende da água também, qualidade da água. Que é o problema constante de Paredes de Coura. Mas a malta vai a banhos na mesma. Salmonelas e tal. Eu lembro-me que em 2008, quando lá estive, dava para tomar banho no rio e toda a gente era contente e feliz. O Mário meteu as mãos à cabeça. Agora, pode ser que a radiação de Fukushima chegue a Paredes de Coura e ninguém vá para lá. Mata as salmonelas. Sim, a radiação mata as salmonelas e está tudo ok. Pode haver festival. Mas o Milhões em Festa em Barcelos também é engraçado, não sei se já ouviram não, falar. Não. É um festival já com música com bandas menos conhecidas em Barcelos, e o ano passado teve Toro e Moi, e este ano vai ter Electrolane, que são umas senhoras muito engraçadas. É. E também tem muitas bandas portuguesas, e é um festival também bastante, bastante simpático ali para os lados de Barcelos. Podem googlar, que acho que vale a pena, este ano também vai ser engraçadinho. E dizer, eu relativamente ao Superbox estou à espera de saber de recursos. Porque eu calhar não sei porquê. Já comecei a juntar dinheiro, já também já essa está a questão. Parte. Daí que não sei se vai ser possível ir, mas quero ir ao Live e Foo Fighters. E Kaiser Chiefs também está. Os Kaiser Chiefs são ao Live. Dia 9. Sim, ah, que giro. Juntamente com White Lies, com TV on the Radio. Ah, é TV on the Radio, também é giro. Com quem foi mais? Linda Martini, Orelha Negra. E já é a segunda vez que a gente está a falar do mesmo programa. Estamos a falar sempre do dia 9, é incrível. Vamos falar de outros dias então. Eu não sei o cartaz de cores. Eu ia te perguntar se este ano já tinhas ido assim, a algum concerto que tivesses gostado muito. Este ano? Ou olha, o ano passado? Este ano ainda não fui a nenhum. Já. Eu queria ter ido a Joanna Newsom em janeiro, mas não fui. Mas esta semana temos bons concertos. Temos os National, os Cat Copy. Vais algum esta semana? Vou aos Cat Copy. É uma banda muito fixe da Austrália, não sou inglês. Foste aos Cat Copy. Pois fui, exato, quando isto passar no ar eu fui aos Cat Copy. E foi giro, eu já estou a ver o futuro, o concerto foi muito bom. Foi muito bom. Mas não, este ano temos coisas giras, o Safiane Stevens em maio. Pois é. E mais uma carrada de coisas que vai valer a pena. Como é que ele se chama? Aloe Black, gosto bem. Ah, não conheço. He needs a dollar, dollar. A dollar is what he needs. Vem cá em maio, acho eu. Finalmente estamos dentro do circuito dos concertos e sabe bem. Uhum. Porque antes era incrível, não vinha cá ninguém. Agora vem cá tudo. E é bom. E vem tudo muito junto e é muito inconveniente. E depois não há dinheiro, não é? Exatamente. Tens de fazer decisões mais sábias. É verdade, tens de escolher, tens de ser seletivo. Eu queria ver disto. E vais virar já para o Mosh e vais lá numa carrada de morros e de tareia só para ires ver essa banda, que, como é que eles chamam? Disturbed. Disturbed. Pronto, vais ficar muito perturbada também com esse concerto. Vai abanar ali tudo na tua cabeça. Vai abanar tudo. É, por acaso é no Coliseu, eu gosto bastante de concertos no Coliseu. Eu também, acho que é o melhor sítio de Lisboa para concertos. Coliseu, é verdade. E quem teve a ideia de pôr concertos no Campo Pequeno? Não, de todo. De todo. Não, apesar, é sem pagar aquilo, não é? Aquilo, sim, que é verdade. Apesar de que já, não, olha, muitos bons concertos que eu já assisti. Eu também fui lá ver Sérgio Godinho e José Mário Branco e etc. Olha, fui ver Arctic Monkeys, Vampire Fomos Weekend. Ver os Franz Ferdinand. Franz Ferdinand. Também lá estavas. Exato. Nós já vimos dois concertos Weekend. Juntos no Campo Pequeno. Oh, bounding. Aqui um bounding já se criou entre nós. Mais quem? Mais editors quem? Já vi, editors lá editors também. Editors não vi. Quem não, é tem aparecido coisas fixas no Campo Pequeno. Sim, vêm cá boas bandas. Aquilo e Interpol no Campo Interpol. Também, é verdade. Mais uma carrada de coisas, entretanto. E então, e a seguir, o que é que nós vamos passar? A seguir vamos ouvir Wild Beasts. Ah, eu adorei isto. As Bestas Selvagens. As Bestas Selvagens. Que vêm de onde? Vêm de Kendal, que é o Lake District no norte de Inglaterra. Não sei dar detalhes sobre isso. Passámos de Devon para... Passámos do sul para o norte, exatamente. E este Devil's Crayon é uma grande música dos Wild Beasts. Curiosamente, esta música é o baterista que canta, não é o vocalista. E olha, que também tem uma voz muito, muito curiosa. É do álbum de estreia de 2008, Limbo Panto, Wild Beasts e a sua Devil's Crayon. Your shoulder blades glow. Acabámos de ouvir a grande Strange Love dos Depeche Mode, uma música que eu adoro também. Voltando aos anos 80, está aqui uma grande tendência, ou é 2006, 2008 ou anos 80. Os Depeche Mode também não dispensam apresentações, claro, são claro. De Essex, que é no oeste da Inglaterra, do sul para o norte, do sul para o oeste. Nós temos geografia no nosso programa. Nós corremos o mapa todo da Inglaterra com o então, é, pronto, eu tive essa atenção também de trazer-te até vários... Obrigada. É, sim, pá, é, espeta, naquele claro. Zero isto tem é que é convidados competentes. Não, sempre, estás sim. convidado para a próxima. Yeah. Esta Strange Love é de 87 e é do álbum Music for the Masses. Teve sucesso comercial e... Que dá nome a um programa de VH1, lembrei-me agora. Pronto, é verdade. Que eu não vejo. Não, ser contra o VH1, mas não vejo. Pronto, não é essas coisas. Eu já reparei. Agora temos o YouTube. Quando faço zapping, já reparei. Que está lá o Music for the Masses. Também não assisto a isso, sinceramente. Pronto, e para além do VH1, não, o álbum dos Depeche Mode com o mesmo nome. Teve sucesso comercial, a crítica também gostou, eles são uma banda... bastante engraçada e marca mesmo aquele tom dos anos 80 que estávamos a falar há bocado com os New Order e tudo mais, sintetizadores, e penso que também dispensa mais conversa. Pronto, olha, e nós infelizmente chegámos aqui ao fim. Eu ia continuar a conversa. Ela quer continuar a falar comigo. Sabes que eu ando sempre a arrastar isto para durar mais tempo. Vai, ainda temos, é triste. Ainda temos 6 minutos. Não, olha, estava a encerrar. Nós vamos fechar com a Adele. Por é isso, verdade, para ti, eu trouxe a Adele muito para obrigada, ti. Muito obrigada, João. Eu não conhecia esta versão e adorei. É muito gira. É uma versão, é um remix do Jamie XX, que é um dos membros dos XX. Também são ingleses. Também já falámos deles cá. E que fizeram, que ainda bem que o ano passado lançaram um álbum. XS este programa. Pronto. Por isso foi fixe. Eles lançaram um álbum ano passado e chegou também com muito boas críticas e ninguém estava à espera, porque a música deles também não é assim nada de extraordinário, são só quatro pessoas a cantar, com best lines e tal, e este Jamie XX também tem uma carreira à parte como DJ e fez este olha, remix. Não sabia. Da Rolling in the Deep. Nós começámos nos anos 60 e acabámos em 2011. Olha, Rolling e acabámos muito bem. É o novo single da Adele, se não estou em erro. Sim, olha, sim, sim. Do álbum 21. É engraçado porque ela dá os nomes aos álbuns com a idade que tem. O primeiro era 19 e este é 21. Pronto, ela, curiosidade, ela tem não 21 sabia. Anos. Mas não vamos fazer a piada de que a Adele tem uma voz de peso, acho que essa já está um bocado batida. E pronto, Adele, Rolling in the Deep, um remix do Jamie XX para a Joana especialmente. Muito obrigada. Ah, e ela é de Londres, atenção. E obrigada por ter obrigado. Acabamos na capital. Acabamos no melhor sítio, não é? Acabamos muito bem. Pronto, acabamos assim a muito nossa obrigado emissão. Por teres cá vindo. Obrigado, eu. Foi muito voltamos giro para a semana, não é? Com mais macacos. Mais macacos, é verdade. O programa repete, queres dizer? Digo eu. Epá, eu esqueço-me das repete datas. Repete terça. Terça às 6 da tarde. Exato. E podem sempre ouvir o podcast na nossa página do Facebook. E pronto, e nós vamos anunciamos acabar com o pessoal do Bola na Rede, está aqui à espera para gravar. Portanto, é já estou a criar pressão, está aqui a casa cheia. Por isso não percam também o Bola na Rede. Programa especial do Sporting, vale a pena ver. Não meu vale clube, a pena ver, clube, atenção. Eu acho que nós vamos prolongar a emissão para eles não gravarem e não sim, haver programa vamos, sobre, vamos o Sporting. Sobre o Sporting. Olha, Sporting nunca mais vale cá vais, retiro o que disse. Ah, pronto, não retiro o que disse. E eu, Rita, como é que é? Vais-me expulsar também? Vou. No programa? Vou, fora. Bem, então, até para a semana, fiquem com a Adele. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it. But I've heard one on you and I'm gonna make your head burn. Think of me in the depths of your despair. Make a home down there as mine sure won't be shared. Won't be shared. Yeah. Quando os macacos dominavam o mundo, com Joana Lourenço e Rita Bernardo. Acho que seria